Chipre não compareceu. Infelizmente também não informaram a equipe 630, mas nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, né? Agora vamos retornar, esperamos até agora para ver se aparecia alguém, mesmo assim com a palavra do secretário de Desporto, o Paulo Ventura. Estamos retornando e agradecendo, né, aos ouvintes pela confiança, dizendo que agora o nosso próximo compromisso será dia 15 em Campos Sales, quando a seleção de Jardim vai a Campos Sales, ou melhor, a seleção de Grangeiro vai a Campos Sales enfrentar a equipe da Casa do Doce, que é Campos Sales no Intermunicipal. E agradecemos aos nossos colaboradores, né, a clínica Dr. Paulo Ney, onde a diferença está na competência dos profissionais. Agradecemos também ao prefeito Moraes Loyola, prefeito de Campos Sales, apoiando a equipe 630 no Intermunicipal, prefeitura de Salida, o prefeito Rondilson, do vice Maninho, a Eudes Agripino, o melhor prefeito da história de fronteiras no Piauí, doutor Neto, presidente da Câmara Municipal de Campos Sales, o vereador Ronaldo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Salitre. Também agradecemos a Irando Xariu, gente da gente, posto Petrobras, que a novidade agora é a Petrobras Grid aditivada. As nossas desculpas aos nossos ouvintes, estávamos aqui prontos já para a transmissão de mais um jogo pelo Intermunicipal. Mas segundo o secretário, ninguém de Salitre entrou em contato conosco, mas segundo o secretário Paulo Ventura, que não ia inventar uma história dessa, né? Ele inclusive disse que está esperando que Campos Sales conquiste a sua vaga para enfrentar Campos Sales. Campos Sales que vai, com a Casa do Doce, decidir a sua passagem ou não para outra fase, quinta-feira, dia 15, aí no Morazão. Tá ok, Dom Oliveira? Ok, Carlos. Boa viagem para vocês aí. Bom retorno. Um abraço. Aí o Carlos Alberto falando lá de Jardim, né, onde aconteceria o jogo entre Salitre e a seleção de Jardim, mas Salitre não foi, né, Salitre não compareceu e assim foi eliminada, perdendo por W.O. lá no município de Jardim, né. Acho que quem perde por W.O. era para ser eliminado por 10 anos seguidos, né. Agora são 5h22 aqui na cidade de Campos Sales. Segue a nossa programação normal. Rádio Cidade. 630 kHz. De pura emoção. Cidade. No meu Araripe, aqui vivo contente. Com amor e dedicação, a grande obra é cuidar da nossa gente. O governo é de todos. É só olhar ao a gente vai mudando pra melhor. Na infraestrutura, na saúde e educação, é o povo e a prefeitura, com força e união. No meu Araripe, aqui vivo contente. Com amor e dedicação, a grande obra é cuidar da nossa gente. Prefeitura Municipal de Araripe, prefeito Dr. Giovanni Guedes, governo de todos. A grande obra é cuidar da nossa gente. Black November Zapnet. Na Black November Zapnet é assim: 4 megas, R$60. 5 megas, R$80. 6 megas, R$100. 7 megas, R$120. Zapnet é internet fibra óptica. E mais, no Black November Zapnet vai ter tudo grátis. Instalação, roteador e a primeira mensalidade. É, você só vai pagar a partir de dezembro. Agende já a sua instalação. 99782-4352. Ou venha até a Avenida das Chagas Arraes 309, Centro de Campos Sales. Black November Zapnet. Você terá prazer em ser nosso cliente. Zapnet, maior velocidade, toda qualidade, é a melhor opção. Zapnet, muito mais estabilidade na conexão. Zapnet. Zapnet. Black Week na Dragão Motopeças. Black Week na Dragão Motopeças. Chegou a maior semana de descontos na Dragão Moto e Autopeças. Dos dias 12 a 17 de novembro de 2018, você não pode ficar fora dessa. Venha e confira os melhores preços de peças e serviços para sua moto e seu carro. Paralama de 25x10. Escape V3 Bis de 185x130. Bateria 150 amperes caminhão de 850x650. 50. Conjunto moto de 55 por 40. Pneu aro 13 por apenas 180. Pneu cross de 220 por 150. Essas e outras ofertas você só confere na Dragão Moto e Autopeças. Avenida 7 de Setembro, 16, Centro, Campos Sales. Fone 3533-1327. Dragão Motopeças. O melhor para sua moto e seu carro está aqui. Surpreenda-se. Ouça. Cidade. Tô procurando um amor, tô sozinho. Troco balada por duas taças de vinho. Tô procurando.